palmes e as mágoas de Zé Povinho. Ele vive a liberdade só e pensa nos caminhos. Se é paz pra quem quer paz, irmão, ele quer justiça. Carregando na passada larga enquanto a mãe avisa. Meu filho, a gente deve ser o que essa vida permitir. Tem que agradecer a Deus, ouve quem te pôs aqui. Não é pra agora questionar, fraquejar na fé. Você sempre foi um bom menino, aguenta e segue em pé. Ele corre na várzea descalço, sol do meio dia. Vem do chão de terra um rei que o rei nunca aceitaria. E um coração feroz na utopia de um amor fugaz. Vaga nesse mundo atroz, livre em Alcatraz. Se somos quem podemos ser, quem seremos nós então? Se vivemos sós, morreremos sós então? Não dá pra correr, vivo cê não sai daqui. Um aprendiz de sonhador, pronto pra explodir na bagagem. Sonhos coloridos. Chamam de sonho, outros de castelo. Eu já projetei vários, tipo arquiteto. São sonhos em faculdades, vitrines concessionárias. Sonhos em padarias, empresas imobiliárias. Sonho de vencedor é estar sempre entre os primeiros. Sonho de preguiçoso não sai do travesseiro. É, e quanto sonho lindo de formatura foram brecados pelo pesadelo da viatura. Criança descalça, imagem não é falsa. A vida é amarga, não é sonho de valsa. Pior é que ainda acredito num mundo melhor, irmão. E os pessimistas chamam eu de fanfarrão. É, quase que eu perco o rumo por um sonho de consumo. Já me iludi também, eu confesso, eu assumo. Na hora algum me disse, não vacila, não dorme. Porque vários já fizeram pijama de uniforme. Sonhos coloridos. Vivo na terra em que criança segura fuzil. Em meio a guerra os governantes não tem nenhum brilho. Pobre se explode enquanto nobre acende o pavio. Mas mesmo assim abençoado esse grande Brasil. Tenho esperanças mil e sonhos coloridos. De ver dias ensolarados em campos floridos. O céu azul de anil cobrindo os excluídos. Que vão vivendo conformados mesmo oprimidos. Que pátria mãe gentil, que país varonil. Vejo um lugar servil, servindo a um servil. Mas a beleza em meio à tristeza. Existe pureza nesse chão de incerteza. Lama, drama que inflama o nosso ser. Clama a chama de um novo alvorecer. Espero em Jeová que o pesadelo maldito não venha se renovar.